entre o final da 17, o través da 17 e o final da 10. Fica condicionado ao tráfego, Romeu. Copiado, Romeu, observe, ter aeronave agora no final da pista 17. Mantenha-se fora do final da pista 17 e mantenha escuta, Mike Juliette, Romeu. Mantendo a escuta e está mantendo parada, senhor. O Vitor de Juliette visual com os dois helicópteros, um passando agora à sua esquerda e o outro à sua direita, batendo São Cristóvão. O da esquerda cruzou, o da direita também está visual, então, o Indio, baixo e travo. Copiado, Vitor de Juliette, o senhor tem pouso autorizado na pista 7, vento no 0 graus, 1 no nosso. Livre no 7, Júlio. Justine 6254, tem livre decolagem da pista 1-0, vento 1 no 0 graus, 1 no nosso, Justine 0 no 5. Livre de colagem, Oceaner 6254. Torre, o Kilo Quebec Serra decola da 1-7, autoriza transferir controle. Controle agora, 120 decimal 8, Kilo Quebec Serra, tenha um bom voo. 1208, obrigado. 1-2-4. Gente, por isso não vai entrar que se meteu. No 9-9-5, ajuste no 0, no 5, Serra para as mais. Mike Quebec, pronto, cópia. Saída da El. Nada da El, Serra. Zero, Mike Juliette, Romeu. Tá se afastando pelo setor norte, o Mike Juliette, Romeu. No pé, agindo no 0, no 5, reposta habilizada. 2000, portamento estabilizado, 02230, 2015. Gol no 941, desça para 3.000 pés, agindo no 0 no 5. 3.000, 41. Chame, livrando o pista, senhor. Oito, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Oi, bom dia, tá 3.2 no meio, final do 1-0, tá checado. 32 no meio, tráfego fixado, ajuste no 015, reporta o tráfego, um Romeu 44, se afastando à sua esquerda, foi autorizado a manter 3 milhas de separação, não vai conflitar com seu pouso, agora autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 139. Ok, ciente do tráfego, está livre o pouso, 1-0, 32 no meio. Hoje 254, decolado 247, chame agora o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 6254. Por quantas milhas o senhor irá manter de si? Mais... meia milha. 6 milhas, a proa? Ok, estou mantendo a proa 098, vou sair da rota 2 milhas. Sim. Vento 1-0 Brasil, 1-2-9, que parte no solo controlado. Pela solo controlado, Romel. Pote, ciente, mantenha o corredor Veracruz, reposte através de Paripe. Acione código transponto 0124. 0124, reposte através de Paripe. Complete final do procedimento LS, emitor na frequência 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado, boa tarde, passagem 2-2-3-0. 2-9-9. 2-9-9 é o sol, 6-2-6. 4-1, reposta estabilizado. 9-4-1. Autorizado, da ponte fora da pista no 0, via pátio, Índia Alfa na ponte fora, chame a torre, em 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 5. Sierra Mike 500, solicita decolagem a partir da Taxi Delta. Naquilo, mantenha a posição. O Whisky Charlie Mike. Autorizado táxi, a parte 3, naquilo, mantenha a posição. Whisky Charlie Mike. Ó, o Salvador, boa tarde, 32 no meio, viu? 38 no meio, livrou táxi em frente à portante da Juliette. Coitada. Salvo, é o Papa Sabiante, Serra, Serra. Quem é que Serra, Serra? Serra, prossiga. Pode ser, para o coronel, com o Paulo, tá? 230. Então, Mike Beck, autorizado a alinhar e manter captura no site. November, decola com proa norte. Acione transponder 01142 para acionamento de táxi, time é torre, 1895. 1895, é torre 0142. Responder decola com proa norte, o papai. Sim, tá correto, time é torre, 1895, o Yankee Serra. Serra, prossiga. Para o seu nome. Você vai repartir para ataque, sim, Yankee Serra. Táxi até o ponto de espera da Papai, pode para ingresso o Sierra Bravo Mike. A porta na parte dessa, por favor. O Whisky está no Mike. A Alfa reposta na Delta, Sierra do Mike. Gente, a minha torre é no 1895, ajuste no 095. 1895, graças, bom dia, check line. Golno 328, detonação para final da, do procedimento LS, curva direita, proa 050, reposto estabilizado. Desça para 3 mil pés, ajuste no 095. 3 mil pés, no 095. Detonação direita, proa 050. Passaria? Foi 5-2, direito 1-2-1-9, senhor. 1-2-1-9, obrigado. Pode estar na 17, o Sierra Bravo Mike. Sierra Bravo Mike, aguarde. Aguarde, Mike. Golo 9... Golo 941, check 3. Baixado, checado. Golo 941, pouso autorizado, descendo 0, vento 1-2-0 graus, 1-4-9. Autorizado, pouso 941. Torre Yankee, Serra, Serra, pronto para o táxi, passe 3. Aguarde para táxi, Yankee Serra Serra. Confirme. Aguarde para táxi, Yankee Serra Serra. Guarda. 2 Salvador, boa tarde, Luiz Charlie Mike, táxi aí, Delta, pronto. Gente, aguarde. Quebec, atento à esteira, autorizado pouso, a decolagem na pistão no 7, o vento 1-0 graus, 1-3-9. Vista mais, Quebec. Juliette para remota 1-4, bateria 2-2-3-0. Remota 1-4, 2-2-3-0. O 1941 no solo 54, livre direito, solo 121 no 19. 19, 1941. Agência Serra. Vigília de colagem, vento 110 graus, 129, parte fora do solo, Zé Norte, para o Agência Serra. É, reportará fora do solo, para o Norte. Fora do solo, Agência Serra. 2309, desça para nível de voo 050. 2309, 050, 3223. 0. Alinha, bateu no 0, tele mais. Então, na Quebec, decolada ao 55, controle 120298. 208, Quebec. Tank autorizado, ingresso no 7, reporte a linha de pronto. Papá Lima, Mike Foxtrot, foi na prova da rotatória, reporte visual com campo. Prova da rotatória, reporte visual com campo. Gol no 328, desça para 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. 2015, no 328. Que autorizado a decolagem de São Zero, vento 110 graus, 119. Livre decolagem, esquerdo Mike. Patango Vitor Mike Quebec, confirme pessoas a bordo e estimate pouso. Tá com 06 a bordo, estima pouso 1622, Quebec. Virado. Vitorinho de Juliette, como recebe a torre, o solo? Mantenha escuta, agora cópia. Boa série 2287, qual horário é seu plano de voo? 1630. Está muito cedo ainda para o seu plano, ele está entrando no sistema com 25 minutos de antecedência. Lançava o solo 57, frequência livre. Uma boa tarde. Gente. E boa tarde, tá pegando o ruído, tudo bem? Papatango Whisky, Charlie Mike. Lima, Mike Foxtrot, faça espera na presente posição, chame torre na frequência 1118.95. Espera a rotatória 1295. Força aérea 2733, desça para 2000 pés, 1095, autorizado final do procedimento aéreo, reporte estabilizado. Descendo para 2000, também reporte estabilizado, estado 2015. Papatango Whisky, Charlie Mike, contato radar, sobre vigilância, saída coral, saída 120. Ciente, coral, uísque, Charlie Mike, solicita uma centena como tem sinal. São 3283, reduz a velocidade para 1709. 1709, são 3283. São 3283, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 360, limitado pelo localizador, desça para 3000 pés, às vezes não 095. Esquerda 360, limitado pelo localizador, descendo para 3000 pés. Tá, 3283. Estabilizado no X-Ray, está desde no 322. Solo Salvador, Abject VSX 21, com a informação do Salvo autorizado. Gol no 328, completo final do procedimento LS, emissor na frequência 118.95. 18.95. Azul 4089. Hoje 767-21 que chamou o solo? Também fiquei aí, na autorização com informação tanto. Sim, só um minuto, cópia, o Webjet 6721. Trem embaixo travado? Firmo. Controle, Papo Tango, Charlie Mike? Charlie Mike, seu Silvio. Eu gostaria de coordenar o nível uma centena como no sinal e direto a Arubi. Nível 70, direto a Arubi, confirma. Negativo. É, 100, uma centena, direto a Arubi. Uma centena, aguarde coordenado. Coordenado mais. Finalizando o autorizador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, complete final do procedimento TRS, emissor na frequência 118-95. Pode chamar a torre 1895, perto. 3283, vetoração para final do procedimento TRS, curva direita proa 080, reposta habilitada. Direita 080, reposta estabilizada, tá 3283. Patão Whisky Charlie Mike, autorizada ascensão a uma centena. Uma centena, Mike. Serena Juliet, vim de táxi até a Papá, repete para a igreja. Estou corrigindo para a Oscar. Torre, o Lima Mike Fox teria condições de aproximar direto para a Papá, sem intenção de tomar um teste autorizado. Vou seguir pressionando no 7, faz 3 minas no 7. Reportada 3 minas. Coordenação, não há tráfego reportado. Força Aérea 2733, estabilizado. 3283, desça para 2 mil pés, 2905, reporte estabilizado. Estabilizando no localizador, 2 mil pés, 3283. Claro. Negativo, senhora. Você pode quando visual o Lima Mike Fox? Pode falar quando visual o 3 Lima Fox. Pois, Força Aérea 2733, tá, Nacional 35. Força Aérea 2733, continue em aproximação. Moeda no pista livre, ajuste no 095. 2733. Voo no 329, no solo 02, solo 121 do Sinal 9. Pátio de Alfa, ponto de espera, chama a torre, obrigado, azul 4089. Solo, uma boa tarde, eu vou na 3283. Na 328, ingresso de Alfa, reportante da Juliette. Ok. É que o Zulu não vem, meu solo. Sargento Copa, é que o Zulu não vem, meu. Zulu 9 motorizado, Ilhéus, nível 085, na coladão na 7, primeira curva direita, corredor axé, acene transponder 0147 e o controle andando 0.8. A retaguarda do tráfego autorizado para bata, reportando a sala. Força Aérea 2733, livre pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 139. Informa o tráfego à sua esquerda, prosseguindo para pouso no pátio da Bata, não vai interferir com a sua aproximação. Força Aérea 2733. 2733, livre pouso, visual para a nave. Confirma para a torre, vistagem muito baixa. É o Zulu 9 para cima? Autorizado o táxi até Papá, reporte. Ponto de espera da Papá, o F Zulu 9. 3, 3, 0. Correto, chame para pushback e acionamento no 04, o objeto 6721. Aguarde coordenação. Rádio Azul 409, ele está aproximando do ponto de cara da mulher que está pronto. 329, mas eu posso esperar. Vou na proa de ITAP, desça para nível de voo 050. ITAP, desça 050, voo 924. Aterragem livre? Livre. Obrigado. Não, você cabeceira no 7, o Vitor em direto. Tá dos irmãos, me mantenha, papá. Gente. 2.500 pés, reporte passando 2.500. Sinal pra patrão, né, mamãe Fox? Sim, mamãe Fox, né? 1-0 graus, 1-3-1, você fecha no solo controlado. Fazendo no solo. Índio de Nete, autorizando a colagem de sono 7, o vento 1-0 graus, 1-3-9. Não, não, não, não, Sério, 2733, um solo 1 no meio. Corrigindo, solo 06. Livre à esquerda, estaciona a frequência livre. Ok, livre à esquerda, estaciona a frequência livre, e avançado. 2733. Goma 600, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Nossa, ainda deu, hein? Tá avisado o ILS, passou o externo, tá 3283. Só 3283, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. 118, confirma, tá 3285, tá 3283. 1-8-9-5-3-2-2-3. Controle com aquele cordial, Papatango Vitor Índia Juliette. Papatango Vitor Índia Juliette. Mantenha o corredor axé, condições visuais, 1.000 pés. Possibilidade de acender para o 2500, senhor. Baixo trabalho, seu 3-2-2-3. Livre pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 149, são 3-2-3. Livre pouso, pistão no zero, tá 3-2-3. Mais 14089, visual com tráfego nacional? Muito bem. Após o pouso, tráfego nacional, azul 4089, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Outra posição, a linha manterá 1-0, azul 4089. Whisky Charlie Mike, autorizado negativo Arubi, voe direto e Delta. Negativo Arubi, direto e Delta, Delta. Motor Salvador, Papa Petra, vai. Prossiga. Tá autorizado o frontinho ou bangu da presente? Mantenha o perfil de saída. Terra, Bravo Mai. Obrigado, mantenha o perfil de saída. November, atento à esteira de turbulência, autorizado a decolagem de pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 1-5-9. 3, solo 09, livre 3, solo 1, 2, 1, livre 9. Solo 1, 2, 1, 9, até 3, 2 e 3. Autoriza 2000 para o voo 924, visão. Desça para 3000 pés, às 19095. 3000, voo 924, autoriza para o Juna. Boa tarde, táxi de Alfa, reportante da Juliette, está 38-3283. Alfa, reportante da Juliette, está 3283. Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, 1000 pés. Informo, tráfego no corredor Axé, mantendo 1000 pés, é um Papa Alfa 32. Papatango Oscar Uniforme Delta, desça para nível de voo 060. 060, já passou Mário. Sim. Uno 697, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Autorizado pelo Horizonte, via Whisky 1, nível 100, decola da 10 com a primeira curva direita, perfil de saída coral. Acione transponder 5052 e controlando 20198. PH Whisky 1, nível 100, decola da 10 com curva direita, saída coral 5052, transponder controlando 20198. Show, Copia. Sua velocidade para 1979. 179, então. Capatão do Céu, Bravo Mike, chama-se exercício na frequência 125.45, alterna 126.85. Capatão do Céu, Eco Zulu November. Autoriza a Brasileira, batendo 1000 pés, aguardando pra prosseguir na sessão. Toca equipe de solo, reporte para o táxi. Para ascensão, Eco Zulu November. O motor chamou o Serra Bravo Mike. Dizer qual o de que prossegue, o Mike Gillette ao meu. Serra Bravo Mike, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 1245-1260. Oscar Uniforme Delta, desça para 3000 pés, às 1094. 3.0094, mantendo 170 mais. Autoriza 2000 pés, voo 924, visual setor. Gol 924, desça para 2000 pés, às 1094, reporte estabilizado. Ajuste no 014, é passagem estabilizada, voo 924. Pode parar a lenda da presente, azul 4089. Coordenação. Pode atuar, Leila, da presente, o azul 4089. Autorizado da Elda, presente, azul 4089. Da Elda, azul 4089. Sim, número 4 para cópia, aguarde. Não, só escuta.